3179. Coordenação com o nosso pessoal de escola. Então, nós fazemos um carro bem pesado, é um 321, ele não está recomendando que a gente vá até lá no 711. É, eles não podem puxar a gente para frente de lá, e nós não podemos sair no motor por causa da proximidade lá. Então, a gente não tem condição de deixar o 10 de infelizmente. Gente, graças pela colaboração e realize o pushback. Normalmente é parte para o carro. É, então, tá, 379. 0 graus, 9 nós. Vamos manter a posição agora na aeronave que se encontra no gate 10. Não tem condição de puxar de forma a liberar o ingresso no gate 10 porque está muito pesado, ok? 3859, copia. 3859, autorizado Curitiba, nível 360. Decola da 10 com primeira curva direita na saída Arbor Elefa. Após Elefa, conforme a rota do plano de voo. Correção. Conforme rota prevista no plano de voo, transponder 5541 no controle 119, decimal 35. Pesudo 21, após Utigi, Uniforme, Tango, Golf, Índia Romeu. O Pesudo 15, após Mike, mais Uniforme, Delta, Oscar, Lima. Confirme. Gente, cotejamento correto, a porta que nós para o Chiba de acionamento no Gui 04. Autorizado direto, Leber, Gol 2190. Direto Leiro, 2196. Direto no meu foco 018, chama na 302. Nós 170, decolagem autorizada pista 10, vento 1, 20 graus, 90 nós. Atacando o Vitor, o Golfo, Golfo, pro Silvio. 3179, fala de contato, POB 223, alternando galeão 340. Confirme informações de táxi. 223 a bordo, Galeão 1340. Tem a via Pati 1 no Índia, ponto espera chamar a torre 118-195. Altímetro 10-16, bom voo. Tem controle 119-135, boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. Essa via Juliette até o gate 10. Após o 21 da terça, prossegue até o 10, volume 60. Puxando a 6319, seguindo a aeronave à frente, ingresso a via Juliette até o gate 02. Juliette, gate 2, 631. O controle não copiou o seu indicativo, por gentileza, coteja. Capitango Vitor Golf Golf, confirme. Gente, confirme mais uma vez para o controle. Ah, qual atitude você deseja manter? Informa clareza 2. Dio Azul, 9170, decolado nas 3 coisas. Azul, 9170, contato radar, saída da El, seguindo até 340. Dívida El, subindo a 340, 9140. Xerena 312, sempre Recife, 126-85, em caso de falha, 12545. Está tentando o Vitor Golf Golf, o controle estabeleceu o contato radar, por gentileza, apenas confirme a atitude que você deseja manter. Gente, 065, copiado, Vitor Golf Golf. Voo 2196, chama centro Recife, 125-1, alternando 13325. 251-3325. Aproveitando o Vitor Golf Golf, confirma para o controle se apresentar o plano de voo completo? Ah, 3179, bom dia, torre, está pronto para decolagem. 170, autorizaria direto, ótima. Aguarde a terminação, a princípio foi Leda, uso 9170. Gente, a princípio Leda, 9170. Um gol 2196, controle. Gol 2196. Atacando o Vitor, o Golf Golf, por gentileza, o código 5477 solicitado pelo controle Leda. Azul 2590, contato radar estabelecido, 3 minutos para a posição coral, para interceptar a chegada Mar e voar na proa de Mar e reforço para o controle quando a medalha para descida. Boa do Mar, agora é o baralho ideal, o azul 2590. 179, decolagem 23, ponto 8, 19, 35, boa viagem. Obrigado, bom dia. 3179, vai passar 12 que é pra isso. Romeu Mike Lima Vito, informação Mike em curso, confirma o nível solicitado. Controle. Salvador, eu vou até 2:50, informação Mike. Chama 250, senhora da instrução chegada Mari, e se mantenha o nível 050. Chegada Mari, instrução 050, senhora da instrução. Então, 3859, autorizado para chegar aqui, só na reporte fácil. Azul 2590, se enxergue se mantenha o nível 0620. 0620. Azul 9170, controle? Prossiga. Azul 9170, chame sempre o Recife no 25.1, no alternando em 133.25. 251-3325. Chama 250, autorizado SAP, está presente. Autorizado SAP, 6250. Chama 250, tem condições de manter presente velocidade até mais próximo do UNA? Afirmativo, mantém. Sim, espontânea. Azul 2590 indicado. 2400, estamos acelerando. Por gentileza, para sequenciamento, mantenha presente velocidade 2590. Mantenha presente velocidade. Visita o Golfo Controle. Serviço agora encerrado no limite da terminal, chama Barulhos em 120.1. Chama 250, livre das restrições de velocidade e altitude, desce para 2.010, o ajuste na 0 no meio. Afirmativo, livre das restrições, a manter velocidade e com 16 desce para 2.000. Vitor Sofia? Tem um pai que se encontra? Está autorizado um Montes Claros, nível 1005, inicialmente decola da 17 restrito, nome ao pés no corredor Axé, após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5540, controle 119, decimal 35. Uma vida, protegimento correto, reporte para acionamento e táxi em um tatu em 118, decimal 95, altímetro 1016, confirma o seu ouvir. 118, decimal 95. Bom voo. Voltando 3663, informação Quebec, pronto para cópia. 3663, informação Mike em curso, aguarda a cópia número 2. Perdão, para 3663. 5190, reduz velocidade para 200 mais, número 2 na aproximação. 2009, 2590. 59167, 4 horas de 30 galeão. Quem chamou pro galeão? 2594. Então 3859, autorizado táxi via Índia, vou esperar chamar a torre 118 do 195, altinho entre o mês 16, confirma o seu ouvir. Bom voo. Obrigado. 2590 para sequenciamento, curva esquerda para o 0110, seu limite será radial 270 Salvador. Azul 2590, copiou o controle? Eu passo a 0020 a 270 elevador. Afirma. 2590, deixa manter a 050. 2010 agora. Pro 010, descendo a 050, azul 2590. 050. Autorizada a linha de decolar pista no zero, vento 130 graus, 1 hora mais. Colô 184, sem identificação chegada na área, desce montanha 050. Mas 050 está sendo a informação mais. Para 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, com primeira curva à direita na saída da El Leda Mótima. Topes do 10, a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5555 e o controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, 340, pista em rua 10, curva na direita, após da El Leda Mótima. Interceptando Zulu 10, 5555, transponder 1935, controle da 3663. Da 3663, protegimento correto, reporte próximo para o pushback acionamento 08. Ah, reportada para pushback acionamento 3663. 1000 km/h na 0 na 6. 10 para 4 mil, o azul 2500. 2590 para o localizador com via direita na proa 075. Direita 075 para o lote, o azul 2590. 3259, decolado de 32, controle 1935, boa viagem. 1935, a bola. Como que estamos em coordenação para a obtenção de informações sobre o seu plano com o centro. Aguarde mais um instante, por gentileza. O plano já se encontra aqui, mas teve um problema com o nível solicitado. Sim, só aguardando coordenação com o centro. 2859, contato radar, suba via saída da árvore, para o nível 360. Via árvore 360. Azul 2590, desça para 2000, livre LS XR, informe o localizador. 2000, livre XR, informe o lote, azul 2590. Salvador, bom dia, até 3304, autorização Brasília no 360. Então, 3304, informação Mike em curso, autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com primeira curva direita na saída Arbor Elétrico. Eu cruzo 17 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 531, controle em 19, decimal 3. 3304, está autorizado de Salvador para Brasília, 360, decolo da 10, Arbor Elefa, 5531 transponder, 11935, controle de Salvador, 3304. Então, 3304, quanto é o remédio correto, reporta pronto para o pushback do Sul-América. Quanto era pronto, 3304. O pushback do Sul-América, 3663908. Autorizado, então, 3663, reporte pronto para o pushback para o táxi. Rodada para o táxi, da 3663. Oi, Salvador, acima 6250, nele S, Y0. Não, 6250, o ajuste, 10 no meia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 10 marcha. Vente no 0 no meia no ajuste, e autorizado pouso, pista no zero, acima 6250. Interceptou o localizador, o azul 2590. Azul 2590, complete final LS, por 1895. 1895, ligado, volta lá. 1184, desça via para 2000, QNH190 no meio, reporte localizador. Desce via para 2000, por 1016, repassar o localizador, 1184. Controle Salvador, bom dia, o Gol 621, tem que ter informação mais. Com 621, contato radar, dessa via chegada PF. Era 4000 pés, que é legal, 1096. Dessa via, Monte, 4000 pés, 1096, Gol 621. Pode voar, Elefa, 3259? Prezado, Elefa. Direto, Elefa, tá. Papapá, Eco, Papa Serra, Cupim. Autorizado, Serra, Novembro, Bravo, Delta, decola da 17 com primeira curva esquerda na saída Momo, após direto. Transponder 5556, controle em 119.35. Estou confirmando o nível 220. Ao nível 211, ó, acionamento 250. Só vai ser com o treinamento correto, confirmo pra ver. 706 a bordo para acionamento e táxi chama Tunho 1-2-1-9-5, altímetro no 096, bom voo. Para o táxi, o 3663 com 146 a bordo, apenas Galeão, 3 horas e 45 minutos. Taxi é via parte 1 no Índia, quanto se espera chama Tunho 1-2-1-9-5, altímetro no 096, bom voo. 1-0-1-6, autorizado pátio Índia, meu ponto espera da 1-0, quando lá, 7-18-9-5, da 3663. Paulo Salvador, bom dia, chamei a 250 de pronto. Bom, chamei a 250, táxi silêncio via Alfa, reporte antes da GDS. Via Alfa, reporte antes da GDS, chamei a 250. Solo, Xenair 6311, autorização, sente da Mike, 3-4-0. Xenair 6311, informação November em curso, prepara a saída da aérea, aguarda o minuto, cópia. Vai, ó, aguarda a November. Xenair 6250, autorizado Alfa Juliette até o gate 08. Alfa Juliette, autorizado 08, 6250. 3663. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, com primeira curva direita na saída da Eolê da Morte. São Pedro 1-0, primeira hidrovia, pode Taubaté conforme rota. Transponder 5562, controle 1-19-35. 2-3-6-0 Guarulhos, 1-0 decola, direita a curva da Eolê da Morte, Pedro 1-0, até Taubaté. 5562, 19-3. Puxando a minha 3-1-1, cotejamento correto, eu posso pronto para o puxo da questionamento. Até lá, pronto, obrigado. 3304, táxi VOB 167, autonomia de 3 horas e 30, altera com fim. Taxi é via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1-8-95, altímetro 1-0-1-6. Só aguarda no ingresso do Airbus 320, taxi VOB no parte principal. Passou no Índia, passou a venta, autorizado, tá, chama a torre, 895 do Ponto Serra, até 3304. 18994. Azul 2590, solos 43, direita 121, rua no Libre. Paulo, aos 4-3, direita 1-2-1-1, Oliver. Direita 1-2-1-1, grato, 2-5-1-0. Minha 3, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2 mais. Autorizado, decolagem, da 3-6-6-3. Vitor, decolado aos 4-4, pro outro farol, transfere controle, 1935, boa viagem. Grato, bom trabalho, senhor. Azul 2590. Azul 2590, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, 2, Romeu, a posição. Taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, confirma a posição. 2, Romeu, é a posição. 2, Romeu, deixei que tá fazendo. Torre, Salvador, bom dia, Tan 3304, tá pronto, passando no zero. Mantenha o ponto de espera, Tan 3304. Sente, Tan 3304. Patrulha de Salvador, Papa Romeu, Mike Lovito, bom dia, pra série. 1935. 84, bus autorizado, pista no zero, vento 130 graus, bom do mar. 1984, livre posto na 1-0. Então 3663, decolado de 45, controle 1935, boa viagem. Bono, 1935, para 3663, bom dia. Aqui, no dia. Controle de Salvador, bom dia, tá 3663, terceiro saída da El, linda, ótima, cruza 1500 metros, para o nível de voo 340. 3663, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 340. 3663, sobe a nível de voo 340, terceiro saída. Paulo Salvador, muito bom dia. É o Azul 2710, entra em informação 90. Azul 2710, informação 90, confere. Autorizado. Aracaju, nível 170, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Conde. Transponder 5001, corrigindo transponder 0264 e o controle em 119.35. Estou autorizando a Aracaju 1970, vou 537, decolando na 10 com curva esquerda, saída Conde, transponder 0264 e controle 1935, azul 2710. Azul 2710, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback, quem é seu nome? Reportará quando o azul. Solo azul 2590, parou na 3 Romeu, ok? Cliente, foi informado aqui pela Estrela 2 Romeu, mas tem um caso. Fique atento aos sinalizadores. Ok. A 48 autorizado, sinal e LS XR, pista 90, com AMI estabilizado. Tá com mais estabilizado, minha 48. Reflagem autorizada, pista 97, vento 110 graus, 119. Solo, 47, direito, 1-2-1-1, solo. Direito, 2-1-1, já. O 1-1-8-4, livrou. 1-1-8-4, taxi via Alfa Juliette até o Nate 04. Alfa Juliette para o 04, 1-1-8-4. 3-0-4. Gente, mantém a cabeceira no 0, 3-3-0-4. Ok. Papa Serra, decolado as 48, após 600, curva à esquerda, cruzar o campo, transfere o controle, 1935, boa viagem. Entendi, iniciando curva à esquerda, cruzar o campo, vai reportar o controle, 1935, Papa Serra. estabilizando LS, o gol 6, Patrick. Por 648, complete final LS, chame a torre 1895. Completa 1895, boa. Chame a 6301, mantém a posição, aguardando. Dando final é 3, informando a localizadora, o gol 621. Salvador, bom dia, papapapai do Papa Serra, perfil Mambo. Papa Serra, troca transponder para 5556, suba via Mambo para o nível de voo 220. 5556, transponder, chama, cumprindo o perfil Mambo, Papa Serra. Direção para a pouso, gol 642. Meu Mike Lima via para controle. Autorizado direto conforme plano, sessão nível 105. É, direto conforme. Carta do Salvador, bom dia, gol 2065, posição no zero. Tem que dar mais autorização, Guarulhos. Gol 2065, informação November em curso, aguarde um minuto cópia para a saída da EL. Seja da November, aguardando da EL. Solo, o azul 2770. Prossiga. 60 via saída árvore, 3360, 7304. 770 para Porto Seguro. Confirma a aerovia. Aguarde. Golf 677. Sente prevista a saída da El Coral. Confirma o nível? Sente 140, então a saída prevista é Coral. Saída Coral, grato. 51-3325, tá 3663, bom dia. Bom dia. Acessou o posto localizador, o gol 621. Livre LS, chame a torre 1895, gol 1621. Livre 1895, gol 621. Transponder 5003, controle 120 decimal, posição 119 decimal 35 ao controle. 2330, escola da 10 com curva direita, na Avenida El, Leda Mótica. Sobre o 10, chama 10 com controle. 5003, transponder 1935 ao controle, gol 2065. Com 2065, protegimento correto, reporta pronto para o pushback até 90. Reportada. Passeio autorizado, vai direto de destino. Direto de destino, está presente, é do Papa Serra, grato. Solo Salvador, gol 642, não é, né? 1648, segue você via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, que tem uma coisa. Curso autorizado para o sistema zero, ventura 20 graus, 119. Autorizado para o sistema zero, gol 621. O saque será 63. Confirme 1961 a bordo, Xené 63 do nono. Confirmo. Gente, confirme a autonomia alternativa. Guarda o seu leão. Gente, tá aqui sem avião ainda, posso esperar chamar a torre 198, decimal 95, altímetro 1096, bom voo. Chegada a Mari para o nível de voo 050. E a Mari, 050, da presente. Oi, Mari, da presente. Salvador, o azul 270. Azul 2780. Cruzada, chegada a Mari, chama o ideal de descida. Cada chegada a Mari, é o ideal de descida. Direita 21, Alfa Juliette até o Gui 06, bom dia. Alfa Juliette 06, bom dia, dois anos. Agora autorizado, a linha aérea é colapso, no zero. Ventando 20 graus, 11 mais. 4, passa nível 170, chame o centro 1260, retorno 288. 260-2883-304. Salvador, Xander 65, saia, passa aqui. Xander 361, contato Radar, subadia saída da EL para o nível 360. 360 da EL, cuidado com a Leda. Faz 2000 autorizado, Leda. Com 2000, Leda. Sierra, passa 180, chame certo, frequência 2685, torno 2545. Brasília, através do Papa Sierra. Canal Recife, 12685, torno 2545. 2685, alterna, 12545, através do Papa Sierra, bom dia. Salvador, azul 2750 para o Nissin. Deixa para nível 050. 050, 2750. 3896, desça via para 2000, que é legal na 096. Via para 2000, 1016, tá perdendo na linha. Autorizado, chame para ataque. Autorizado, chame ataque. Gol 2065. Azul 2770 na escuta. 2770 na escuta. Copia. Azul 2770 na escuta. Azul 2770, confirma qual recebe a tua. 55. Copia. Azul 2770, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, pulso seguro, nível 160, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída coral. Transponder 5014, controle 1920, decimal 8. Está corrigindo o transponder 0275 e o controle 1919, decimal 35. Autorizado, parte seguro, nível 160, pista em uso 1-0, curva direita após a decolagem no perfil da coral. É, transponder 0275, confirme o controle. 1935 é a frequência de controle. 1935, o azul 2770. Azul 2770, protegimento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Reportará pronto para o pushback e acionamento, 2770. Está autorizado o JT-36, o INS? Autorizado, final, ILS-XRI, pistão na zero e forma estabilizada. Para o táxi Gol 2065, temos 1-60 a bordo com 4-10 de autonomia, alternando o galeão. Taxi vem a parte 1 no Índia, construtora chama Torre 1-9-95, altímetro 1-0, no meia, bom voo. Parte 1 no 2016, Torre 2-95.0, 2065, tem um ótimo final de semana. 0-9-6-510, reporte para cruzamento do eixo da final 1-0. Futuro cruzamento entre Simbra e Duna, não recebendo transponder. Afirmativo, o estimado permanece? Bom, o serviço à data terminado é 50 milhas Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro na frequência 1260 até 1288. 1260-1288, grato, bom dia. Bom dia, 1094, informação 90, descida para 1150. 1094, desça via chegada Mari para o nível 050, vigilância. Desça via Mari para o 050, 1094, facilidade voar direto em SAP? Autorizado em SAP. Direto em SAP, descida para o 050, 1094. Mais O 2780 desça para 2000, Kenanão na 0 na meia. 2000 na 0 na meia. 2780. Salvador, bom dia, Gol 2065, próximo de Pantera do 0, pronto. Gol 2065, autorizado em Ever, pela pista 0, ventando 30 graus, andando em baixo. A linha decola na 10, Gol 2065. Essa foi 1895. Gol 2780, autorizado final, e aliança que se ripa, pistola 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2780. Gate 06, aguardando para ingresso no Pátio 13, como a aeronave realizando o pushback. Oh, 0200. Chama o centro em 125, 1 na perna 3325. 125, 1 na perna 13325. Continuando a aproximação, ajuste na 0 na meia, agora a pista ali. Tá, 3 na meia, 0 na meia. Pátio 3 autorizado ingresso, reporte forte para acionamento táxi. O táxi da aeronave no pátio 3 ingressa até o pátio 3 na posição 01, aguardando